ZYC 488, 96,9 MHz. Rádio Câmara FM. A sintonia do cidadão. Chamam de caipira, fico até agradecido, pois falando sertanejo eu posso ser confundido. Se me chamam de caipira, fico até agradecido, pois falando sertanejo eu posso ser confundido. Rádio Câmara, bom dia, terça-feira, 18 de agosto de 2015, em Brasília, 5 da manhã. Começando mais um Brasil Caipira, onde eu agradeço, desejo um bom dia, uma boa terça-feira a todos que estão em sintonia com a Rádio Câmara Brasília, Rádio Câmara Cuiabá, Rádio Câmara Bauru e pela internet radio.câmara.br. .leg.br, a todos meus amigos do sítio, chácaras e fazendas, dos assentamentos, a todos os caminhoneiros do Brasil, aos rodoviários, metroviários, a todos os trabalhadores que estão na labuta neste horário e a todos os ouvintes de rádio que já tem esse compromisso de escutar cantiga boa e ainda me ajudar a fazer o Brasil Caipira. Se você quiser dar essa de mão, é só ligar 61-3216-1734. Vamos começar. Escolhi uma cantiga boa, principalmente para o agricultor familiar, para o produtor rural, de modo geral, e para quem gosta de uma boa cantiga. Matão e Monteiro, a mão do produtor. De madrugada, quando a passarada encanta as campinas, na relva molhada, cravo meu arado, cumpro minha sina. Com as roupas sugadas, lanço a semente no meu caminho. Feliz do destino que a mão do divino me presenteou. Quando em noite clara, no leito da mata, lanço outra semente. Lugar mais sagrado, ser imaculado, obra do Criador. Nele gera um fruto sadio, robusto, que vem para o ano, renovando o milagre do amor. Aí a mão do produtor, regando a semente com suor do rosto, tirando da terra o sustento pro corpo, pedindo ao céu pelo leite e o mel que brotam do chão. Aí a mão do produtor, renovando a vida no calor do leito, cumprindo no mundo um dito perfeito. Crescei, multiplicai e ao mundo espalhai, seja sempre assim. Quando em noite clara, no leito da mata, lanço outra semente. Lugar mais sagrado, ser imaculado, obra do Criador. Nele gera um fruto sadio, robusto, e vem para o ano renovando o milagre do amor. Tá aí, a mão do produtor, regando a semente com o suor do rosto, tirando da terra o sustento pro corpo, pedindo ao céu pelo leite e o mel que brotam do chão. Tá aí, a mão do produtor, renovando a vida no calor do leito, cumprindo no mundo um dito perfeito. Crescei, multiplicai e ao mundo espalhai, seja sempre assim. Em Brasília, 5 horas e 5 minutos. Agora eu quero esticar um bom dia, um abraço para meu amigo Zé Eletricista no Café Sem Troco, para o Rogério do Assentamento Renascer, para o meu amigo Rubão lá na Embrapa Gado, que eu tenho certeza que está na Labuta Hora 10, para o meu amigo Carlinho Leiteiro no Núcleo Rural Taquara, e daqui a pouco eu falo o nome de outros amigos do Brasil Caipira. Porque agora deixa eu prosear com meu amigo Fulô. Bom dia, Fulô. Bom dia, meu prezado. Tudo bom com o amigo? Pra lá de bom, 3 dias e meio de viagem. Então, se tá bom, o que que você tá querendo ouvir? Rio Vermelho, né? Rio Vindo Donizete. Recomenda pra quem? Pra Terezinha Braga, meu amigo Oscar Neto, Elton Mesquita, Silvino Milanês, Nilton Castro, Tomé de Souza, a Jandira, a Teodora, o Inácio Naí, o Brandão, o Joaquim Gatti Sem Troco, a professora Silvana, a Leonilda Siqueira, José Serra, a Divina Serra, a Neuza Coutinho, a Rosa Caetana, a Regis, a Maria Helena, o Ceará, a Tioca, a Mercedes, o Geraldo Silva, a Marlene, não passou o nome dela. Pra todo mundo tá ouvindo. Tá bom, obrigado, com Deus, até amanhã. Até amanhã. Em Brasília, 5 e 6. Nas águas do Rio Vermelho já derramei meu pranto de dor. Nas praias do Rio Vermelho, onde mora o meu amor. A paixão e a saudade no meu peito fez morada. Um grande amor proibido é a minha cruz pesada. Quem eu amo já tem dono, é feliz e é amada. Numa estrada sem saída, vou chorar na despedida. A razão da minha vida é uma mulher casada. Nas águas do Rio Vermelho já derramei meu pranto de dor. Nas praias do Rio Vermelho, onde mora o meu amor. Entre a cruz e a espada, numa estrada tão comprida, se eu tiver uma chance nesta paixão proibida, pra viver com quem eu amo, eu arrisco a minha vida. A minha paixão é louca, mas minha sorte é pouca. Não posso beijar a boca dessa mulher proibida. Nas águas do Rio Vermelho já derramei meu pranto de dor. Nas praias do Rio Vermelho, onde mora o meu amor. Por essa paixão errada já perdi noites de sono. Eu preciso ir embora, vou viver no abandono. Esse amor só me judia, me tornei um rei sem trono. Pra paixão não me matar, então preciso conformar. Não adianta desejar a mulher que já tem dono. Em Brasília, 5 horas e 9 minutos. Agora eu quero mandar um bom dia, um abraço para todos que estão lá no aeroporto trabalhando. Um bom dia para todo o pessoal da limpeza pública, da segurança, da saúde, que também estão no pé do eito. Um bom dia a todos os padeiros que estão com a mão na massa. Hora dessa, eu capricho num bom dia especial para o Tonho, para o Índio, para a Neuza e para a Yolanda, na panificadora Brasil em Planaltina de Goiás. 5:10. E agora deixa eu falar com minha amiga Maria Onísia. Bom dia, Maria. Bom dia, Luiz Rocha. Tudo bom com você? É, tem que ir indo, né? Certo. Vamos agagradecer a Deus, né? Por mais esse dia. Ele nos ilumine, nos guie, nos dê paz, amor e sabedoria, né? E muita luz em nossas vidas. Luiz Rocha, como é que tá seu irmão? Tá, não tá bom, não. Tá não? Não. Ai, meu Jesus amado. Mas vamos... Mas Deus vai abençoar, Deus vai dar a saúde dele. Uhum. Se Deus quiser. Certo. E vamos mandar esse bom dia para todos os nossos amigos do Brasília Caipira, né? Todos que estão ouvindo, todos que já participaram. E vai meu bom dia para a professora Silvana, para a Claudinha, para o seu Francisco Lira, para o seu Flô, para o Inácio, para o seu Vardi, para o Josimar, para o seu Geraldo Silvia Marlene, para o seu Geraldo e a dona Vani, vai para Tiogo, para a Messique, para a Dona Leonilde, para a Terezinha Braga, Terezinha Primo. Obrigado, Terezinha Primo, por se lembrar de mim, viu? Obrigado, seu Fulô, também, que tem se lembrado de mim. E para a minha amiguinha, professora Silvana, que também está passando preocupações com a mamãezinha dela. E para todos que estão ouvindo o programa, um bom dia para todos, um abraço para todos, meu carinho para todos. Fico com Deus, viu, meus amigos amados? Você também. Para você, Luiz Rocha, muita paz e muito amor no seu coração, viu? E para os meninos que trabalham aí com você, tá bom? Tá bom, obrigado. Fica com Deus. Com Deus. Em Brasília, 5:12. Foi numa manhã de março, madrugada, céu bonito. O que eu vi lá no espaço, nem eu mesmo acredito. Uma procissão de estrelas caminhando no infinito. O luar tomou a forma do manto azul de Maria. Foi entrando em minha mente, ali tudo eu entendia. Cada estrela era um santo e a procissão seguia. Bem assim representada, que a brisa me dizia, esta procissão da festa milênio que inicia. Tão linda Santa Marta, junto a São Bartolomeu, São João e Santo Antônio, também São Judas Tadeu, São Pedro e Ana Frente, ali do lado de Deus. Esta procissão de estrelas não esquecerei jamais. Depois vieram as pombinhas, nos quatro pontos cardeais, todas trazendo nas velas o eterno branco da paz. Venha se representar, que a brisa medicina, esta procissão da festa do milênio que inicia. Em Brasília, 5 horas e 15 minutos, acabamos de ouvir Salim Zé Vito, Procissão de Estrelas. E agora vamos à previsão do tempo, começando pelo centro-oeste. Tempo fica firme, com céu claro e névoa seca. Nuvens podem aparecer no sudeste da região. A temperatura foi de 13 graus e a máxima pode chegar aos 39 durante o dia. 5h16 e agora deixa eu falar um cadinho com minha amiga Terezinha Braga. Bom dia, Terezinha. Bom dia, Luiz. Tudo bem? Tudo bom. E você? Graças a Deus, tudo 100%. Então tá bom. 100% que... caipira. Então melhorou ainda. E o que que você escolheu aí pra nós sentar? Hoje eu gostaria de homenagear a minha amiga Marlene com a moda que ela me perguntou o nome. É Beleza de Minas Gerais, com Gina e Geno. Sim. Quero oferecer pra Marlene, pro Fulô, pro Geraldo Silva, pro meu amigo Brandão, pro Godói, o Vardim, Leís Ferreira, Terezinha Primo, Rosa Caetano, Leonilde, Severino Milanês, Marcia Elise, a sua esposa, Maria Onísio, Belaide, Maria Rita, Tioco. E, enfim, Luiz, para todos os nossos irmãos caipira, para Emanuele, né, que o povo chama de Manu, mas eu não gosto de apelido, viu? É, para Emanuele, para você, para toda a sua equipe, para o meu amigo Davi Rocha e a Raquel. Para todos os nossos irmãos caipira, um beijo no coração de cada um e até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã. Em Brasília, 5h17. Belo Horizonte, capital mineira, tem muitas belezas no seu interior. Este estado cheio de riqueza tem muitas cidades de grande valor. Vamos falar um pouquinho delas, pois em todas elas nós temos amor. Somos felizes por ser mineiro, chão hospitaleiro cheio de calor. Moema é bom despacho, apa é até tradicional. Três Maria, Dores do Indaiá, gostei de lá, isso é natural. Pará de Minas e Divinópolis, grandes cidades industriais. Itaúna tem moça bonita, lá em Acesita o povo é legal. Onde está a terra querida? Montes Claros e Valadares, Teoflotone, Manhuaçu, Ituiutaba, Patos de Minas, Araxá e Baracatu. Uberlândia e Uberaba é a rainha do gado Zebu. Baixinha em Três Corações, seus lindos rincões lá de Caxambu. Arrependi, fui a São Lourenço, Campo Belo e São João del Rei. Lavras, Itapecerica, cidade rica onde criei. Oliveira, Santo Antônio do Monte, Lagoa da Prata, muito gostei. Formiga, Arcos e País, lá em Piuí um dia fiquei. Juiz de Fora e Barbacena, Ouro Preto traz recordação. Sete Lagoas e Diamantinas, para o Brasil é de tradição. Belo Horizonte cheia de bondade, pra esta cidade dá uma saudação. Minas Gerais pra o país já valeu, em Minas nasceu chefes da nação. Em Brasília, 5 horas e 20 minutos, e agora vamos ver a previsão do tempo para a região norte. No norte do país, o tempo fica nublado com pancadas de chuva no norte do Amazonas e Roraima. Tempo claro a parcialmente nublado com névoa seca em Rondônia e Tocantins. Possibilidades de chuva em áreas isoladas no Amapá e Pará. E a temperatura mínima 20 graus e a máxima pode chegar aos 38 graus. E agora vamos dar uma esticadinha até Birigui. Deixa eu falar com meu amigo Lorivaldo. Bom dia, Lorivaldo. Bom dia, meu amigo Lorivaldo. Você tá bom, garoto? Tô bom, e você e dona Nirce? Tá bem, graças a Deus. A gente tá mandando um abraço pra você e a sua esposa. Tá recebido e devolvido. Olha, fala pro homem da rádio aí que não tá funcionando no computador, não. Tô usando a televisão, tá? Tá certo, eu falo logo mais tarde. Tá. E o que você separou pra nós sentar? Vamos ouvir aí com o Tião Caíri Pardinho. Tião Caíri Paraíso, palavra de honra. É bom, pra quem se recomenda? Eu vou recomendar aí pra a Divina Serra, o José Serra, Valdeci, Alaide, Maringuete, Fulô, Geraldo Silva, Leandro Coutinho, Mercedes, Bombadilha, Godói, Davi Rocha, Juarez, Nelson da Viola, nosso amigo Francisco Lira, Zaia Rocha, Adelaide, Odival, Marcelo Tajistista, Denise, Manuel Pedro, Pato, Maringuete, todos os amigos, tá bom? Tá bom, obrigado, com Deus, até amanhã. Fique com Deus, até amanhã, tchau, tchau. Em Brasília, 5h21. Todo homem tem seu preço, todo santo tem seu dia. Mundo velho está mudado de quando os avós viviam. Quando a palavra de um homem mais que dinheiro valia. Pra se firmar um negócio, documentos não havia. Arrancava um fio da barba e dava por garantia. Não usava documentos como nos tempos atuais. Para tratar com um homem, costumava pensar mais. Porém, se desse a palavra, por nada voltava atrás. Honrava o que dizia, mesmo com riscos fatais. Hoje a palavra de honra manter ou não, tanto faz. Hoje tudo tá mudado, pra ninguém isto é segredo. A moral de certos homens está servindo de brinquedo. Quando fala, volta atrás, muda a verdade por medo. São simples montes de gelo que se passa por rochedo. Pra encontrar muitos deles não precisa sair cedo. Quanto mais o tempo passa, mais se perde a tradição. Filhos de homem direito, perde o nome em tabelião. O bom conceito que herdaram, cê vai nos golpes que dão. Não importa a honra da casa, querem ser mais do que são. Pra se andar nas alturas, deixa moral lá no chão. Em Brasília, 5 horas e 24 minutos. E agora vamos para a região Nordeste. Na região Nordeste, o céu fica nublado a parcialmente nublado, com chuva fraca na parte leste. Nas demais áreas, céu claro, com temperatura máxima podendo chegar aos 38 graus. E a mínima na madrugada de 11 graus. 5h25, vamos até a cidade de Bauru falar com meu amigo Miranda. Bom dia, Miranda. Bom dia, Luiz Rocha. Tudo bom com o amigo? Tudo bom, graças a Deus. Hoje foi fácil, a segunda paulada já deu certo. Então tá bom. Vale a pena insistir. E o que você escolheu para nós ouvir? Eu escolhi Recordações. É Guarani, estou em Guarani, né? Sim. Isso. Eu vou mandar essa música para um amigo que está lá em Brasília, mas não é em Brasília aí não, viu? É Brasília Paulista. Certo. É, Guerino e a dona Jandira. Lá o seu programa tem bastante audiência, aqui na região também, tem muita audiência aqui, né? Eu estive andando por esses dias aí. Certo. O povo estava falando, como é que você consegue falar com o Luiz Rocha, mas não é que eu consigo, deu sorte. Porque não é fácil de falar, né? Não é fácil, não. E então, para quem mais? Eu vou mandar esse salve de povo aí para a dona Açúcar. Uhum. Se não, o café sai amargo hoje. Certo. E pro Leandro da Viola, Zé da Vaca, Nair Castro e pessoal aí de Brasília também, que sempre de vez em quando tá mandando música para cá. E com demais ouvintes aí, tá bom? Tá bom, muito obrigado. Uma boa terça-feira, até amanhã. Para você também. Obrigado. Em Brasília, 5h26. Recordação deu nome ao nosso primeiro CD pra vocês. Aô, vontade tá bem de vida, senhor. Todos nós temos na vida saudade e recordação em nossa alma escondida que nos aperta o coração. No peito fica gravado qual sinal de uma cicatriz. Doces momentos de um passado em que a gente já foi feliz. Um lenço branco e uma medalha, um retratinho já desbotado. Nossa memória que nunca falha, e tudo isso lembra o passado. Uma vitrola e um disco antigo, a serenata de um trovador. Não há no mundo maior castigo do que a saudade de um grande amor. Ei, nós temos na vida, saudade e recordação. Em nossa alma escondida e nos aperta o coração. No peito fica gravado qual sinal de uma cicatriz. Doces momentos de um passado em que a gente já foi feliz. Um lenço branco e uma medalha, um retratinho já desbotado. Nossa memória que nunca falha, e tudo isso lembra o passado. Uma vitrola e um disco antigo, a serenata de um trovador. Não há no mundo maior castigo do que a saudade de um grande amor. Cara, não se fazem músicas assim mais, né? ZYC 488, 96,9 MHz. Rádio Câmara. A sintonia do Legislativo. Rádio Câmara. A sintonia que faz história. Em Brasília, 5 horas e 32 minutos, só fazendo uma reparação aqui, Miranda. Eu tenho certeza que a cantiga que você queria não era essa. É a questão de leitura do computador, porque a outra está escrita recordação, tá bom? E agora vamos para a região sul. No sul do país, o tempo fica nublado com pancadas de chuva no oeste e sudeste do Paraná e no sul de Santa Catarina. Possibilidade de chuva forte e granizo em áreas isoladas no Rio Grande do Sul. Termômetro bater os 9 graus na madrugada e a temperatura máxima não passa de 30 graus nas horas mais quentes do dia. Quase que não sai. 5h33 e agora vamos até Sobradinho falar com minha amiga Teodora. Bom dia, Teodora. Bom dia, Luiz Rocha. Tudo bom? Graças a Deus. E aí, tudo bom também? Tudo bom. Tá. Então, eu vou pedir a música O Defensor do Sertão. É, quem canta é a dupla da Lã e Souza Reis, tá? Eu ofereço para o Oscar Neto, para o Rogério, para o Maringuete, para a Leis Ferreira, para a Laídes, a Leonides, a Tioco, que falou hoje lá no Wagner. Um abraço para o Severino Milanês, a Nete, o Beto Padeira, o Flor, o João Francisco Borges, a Helena Couto, a Jandira Rosa, o seu Joaquim no Café Sem Troco e toda a família caipira, tá? E para você também, tá, Luiz Rocha? Tá, obrigado, tá? Bom dia. Bom dia. Em Brasília, 5h34. No sertão aonde eu moro, o progresso não chegou. Ali eu ainda vivo como viveu meu avô. Minha doutrina de vida, o mundo que me ensinou. Minha floresta nativa, o fogo nunca queimou. Lá não entra madeireiro, nem tampouco caçador. E quando a gente levanta, sente o aroma das plantas que a natureza criou. O meu rancho é de barrote, os esteios de aroeira. Eu já acordo escutando o meu sabiá coleira, o meu cavalo de sela, as minhas vacas leiteiras, meu gado come no pasto, eu não trato na cocheira. E eu planto arroz na baixada e milho na cabeceira. Não devo nada a ninguém no ano que corre bem, eu encho a minha carteira. Galinhada no terreiro, muitas plantas no quintal. Levanto de manhã cedo, tomo leite no curral. Conheço todo o segredo da flora medicinal. O meu trabalho diário é uma higiene mental. Vida boa desse jeito, não conheço outra igual. Respeitando a natureza, tudo que eu levo pra mesa é produto natural. Eu tomo água da mina e banho no ribeirão. O meu arroz integral é socado no pilão. No almoço eu como frango, na janta faço pirão. Meu travesseiro é de pena, de palha é o meu colchão. Um lindo céu estrelado é a minha televisão. Assim eu vivo contente, quero ser eternamente um defensor do sertão. Em Brasília, 5 horas e 38 minutos, agora vamos para o Sudeste. No Sudeste pode cair uma chuva fraca no leste de Minas Gerais e na região serrana do Espírito Santo. Possibilidade de chuva também em São Paulo. Nas demais áreas, céu claro a parcialmente nublado com névoa seca. A temperatura mínima foi de 6 graus agora de madrugada e a máxima ficará em 32 graus. 5h38 e agora vamos até o Itapuã, que eu quero prosear com meu amigo Zé Luiz. Bom dia, Zé Luiz. Bom dia, rapaz. Tudo bom? Tudo bom, e você? Tudo bem, graças a Deus. Você tá ficando treinado agora, hein? Mas tá difícil, eu tô pelejando aqui. Tá certo. E já que conseguiu, o que que você quer ouvir? Fazer Andrade, Volta da Guerra. Tá certo. Vai, manda pra quem? Manda aqui pro menino aqui, pro Bino Lopes aqui, do Paraná, e pra Terezinha Prima, Terezinha Braga. Quando eu tiver ouvindo, então você da rádio aí. A menina que atendeu agora também, entendeu? Entendi, a Manu. E os que vão ligar, os que já ligaram. Tem muita gente pra gente falar de um por um. Tá bom então, Zé Luiz. Obrigado, com Deus, até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Em Brasília, 5h31. 39. Pra defender seu país, um jovem se alistou. Um sonho em dar conforto pra família que deixou. Fundo cheio de esperança, determinado chegou. Não sabia da surpresa que o destino reservou. Seu primeiro passo foi seu fracasso, caiu no laço da triste dor. Caminho do soldado, de uma grande pedreira, uma guerra começava, a sua luta primeira. Em todas as partes que ia, existia uma barreira. Saía de uma armadilha, caía de uma trincheira. Bomba e canhão, haja coração e a sensação da morte certeira. deixou os campos minados depois que venceu a guerra e ganhou honra ao mérito ao voltar pra sua terra. Ligou pra sua família, porque bom filho não era. Papai, eu estou chegando, lutei e venci a fera. Eu quero um abrigo para um amigo que vai comigo, Senhor me espera. Papai, esse meu amigo, falta uma perna e um braço, precisa da nossa ajuda para mudar os seus passos. O seu pai lhe respondeu: não quero ver esse homem, vai mudar nossa rotina, deixa aí que ele some. A ficha caiu, ninguém despediu e a voz sumiu do seu telefone. Em poucos dias depois, seu telefone tocou. Seu filho havia pulado num prédio e suicidou. Quando o velho chegou perto, quase que se desmaiou. Faltava um braço e uma perna, no corpo ele notou. Que o mutilado era um soldado, seu filho amado que te ligou. Em Brasília, 5 horas e 42 minutos. E agora eu quero abraçar um povo que está mais longe. Um bom dia, um abraço para o seu Rubens lá no Maranhão, Vanderlei lá na Bahia, Buguelo Hermínio lá no Paraná e os meus amigos lá de Bauru: Açúcar, Mirano, Plínio, Zé da Barca, Tião Camargo, Nerso da Viola, Leocádia e os demais escutantes daquela redondeza. 5h42 e agora deixa eu falar com meu amigo Manuel Pedro. Bom dia, Manuel. Bom dia, Luiz. Tudo bom com o amigo? Tudo, graças a Deus, né? Tá em casa ou tá na... Eu tô na empreita. Tá na empreita? Tô. Então tá bom, bom trabalho pra você e depois um bom descanso. Obrigado, Luiz. E o que que o amigo escolheu pra ouvir? Seu Luizão ouviu meu pai, né, com Paulo Cruz e... Zé Eduardo, né? Vamos, pra quem você manda? Eu sou Luiz, queria mandar especialmente pra aquele rapaz lá de Birigui, né? Lorivaldo. Isso, que ele lembrou de mim hoje aí, sabe, pra ele. E pra todos que lembraram de mim e que não lembraram também, né? Tá certo, então. Muito obrigado, bom dia, até amanhã. Bom dia, até. Seu Luiz, vem cá, o senhor passou lá na terrinha? Não. Passou não, eu passei por lá, tem duas semanas. Opa, não, é porque esse final de semana eu tava envolvido resolvendo uns problemas aqui, mas depois eu acho que no outro eu vou. Ah, tá. Então, tá, eu falo a terrinha lá no... lá onde você nasceu. Não, faz tempo que eu não vou lá. Pois é, eu passei por lá, que eu vim lá de Pedro Afonso. Opa, morei em Pedro Afonso, agora lá em Filadélfia faz tempo que eu não vou e nem em Porto Nacional, mas tô achando que em julho eu vou. Tá certo, então tá então. Obrigado, bom dia, até amanhã. Bom dia, até amanhã. Em Brasília, 5h44. Cansado da luta, dos trancos da vida, saudade doída bateu pra valer. Lembrei do meu pai lá no sítio nosso, meu velho, eu não posso ficar sem te ver. Cheguei bem cedinho na cerca de arame, eu vi um enxame de abelha subir. No velho morando chão estradeiro exalava o cheiro do mel jataí, batendo o orvalho da alta pastagem. Eu criei coragem, do rancho eu desci, gritei no terreiro, ninguém na palhoça. No eito da roça, meu velho, eu vi. parceiro, fui subindo o trilho. Na roça de milho eu entrei devagar. O sol nessa hora mostrava seu brilho. Meu pai é seu filho, eu vim te abraçar. O velho tirou da cabeça um chapéu, olhando pro céu pegou a chorar, dizendo meu filho que roupa limpinha não rele na minha pra não te sujar. No peito do velho o suor corria, até parecia a mina da biquinha. Meu filho, a água está no arvoredo, eu trouxe hoje seda por um gacheirinho. Até meu almoço eu deixei separado, está pendurado no galho da vinha. Eu fiz hoje cedo, bem madrugadão, arroz e feijão, jabá com farinha. Em suas palavras eu já decifrei, e nem perguntei, mamãe, onde está? Na roupa do velho, a chumba miúda e as mãos cascudas que nem jatubá. Ele me disse ali nesta hora, você vai embora, onde vai posar? Papai, eu vou indo, não se aborreça, antes que anoiteça eu preciso voltar. Eu beijei o rosto do meu pai amado, entro no roçado, o sultão foi atrás. Eu também saí chorando escondido, meu velho querido, eu te amo demais. Em Brasília, 5 horas e 49 minutos. Para você que está na labuta e a empreitada termina às 6 horas, pode ir reunindo os guardados que já já você vai para casa. E para quem tem que sair às 6 para mais um dia de peleja, começa a luir aí, senão você se atrasa, tá bom? E agora eu vou até Planaltina falar com minha amiga Santina. Bom dia, Santina. Bom dia, Luiz. Tudo bom? Tudo bom, e você? Tudo bem, graças a Deus. E o que que a moça quer ouvir? Ah, vamos ouvir com Paulo Henrique e Preferido. Sim. É, onde está meu sertão? É isso que eu tô querendo descobrir até hoje. Pois é. E para quem você manda? Vamos aí, lá pro Lourivaldo e a Nilson, a Juarez da Bahia, ao Tomé, a Rilma, a Maria, a Djalmira, Conceição, Geraldo Silva, Silvio Milanês, Oscar Neto, Inácio Naí, Nilton de Castro, o Elton de Mesquita, a Maria Onísia, a Nete, a Janete, todos que estão ouvindo, a Manu e o Viviano, para você e sua esposa, toda a sua família, e Valdeci, meu amigão, fica com Deus, que Deus vai te abençoar muito, que você fique bom. Certo. Até amanhã. Até amanhã, Deus quiser. Até amanhã. Em Brasília, 5h50. Contrariado, eu deixei o meu sertão e pra cidade fui obrigado a mudar. Saí chorando com a dor no coração, olhei pra trás e vi meu sertão a chorar. Amargamente vi os anos se passando, juro tentei, mas não consegui voltar. E só agora é que estou de regresso, mas não deixaram meu sertão me esperar. Ei, sertão, aonde que você está? Ei, meu sertão, te procurei, não consegui encontrar. Deserto, eu só vejo poeirão. Foi devastado e acabou-se o meu lugar. Aqui existia uma baixada e um ribeirão e uma floresta pros passarinhos cantar. Da porteira só resta um velho morão e nas campinas não tem sombra pra ficar. O sol vermelho hoje está ardendo o chão. De pés descalços não consigo caminhar. Ei, sertão, aonde que você está? Ei, meu sertão, te procurei, não consegui encontrar. A tristeza invadir meu coração, porque também aqui não posso ficar. Vou sem destino procurar outro sertão, quem sabe ele ainda possa me abrigar. O tal progresso só deixou recordação pra um sertanejo que não tem onde morar. Peço ao meu Deus pra que refaça a natureza, traga de volta o meu sertão pro seu lugar. Ei, sertão, aonde que você está? Ei, meu sertão, te procurei, não consegui encontrar. Te procurei, não consegui encontrar. Em Brasília, 5 horas e 53 minutos. Vamos fazer um ajuste para entrar em rede pontualmente às 6 horas. Já já o telefone está liberado para você. Enquanto isso, vamos escutar com João Mulato e Douradinho, Tempo de Infância. Parei para pensar o tempo de infância e me vi criança lá no meu sertão. E um dia deixei e vim para a cidade seguindo o progresso da evolução. Que destrói a beleza e a natureza, ainda mata o caboclo com a solidão. Ai. O tal de progresso que é o mal necessário, com o seu avanço em tudo deu fim. Antigas pinguelas, pontes cobriram, não tem mais monjolo batendo pra mim. Os grandes roçados e os cafezais não tem mais sinais, também teve fim. Ai. Asfalto cobriram as velhas estradas, no céu formam nuvens de poluição. As grandes fazendas construiu indústria, que triste angústia pro nosso sertão. Os burros cargueiros foram abandonados, também foi trocado por caminhão. Ai. Malvado progresso, você me maltrata, destruiu as matas aonde eu vivia. O Iambuguaçu e a onça pintada, e lá na baixada apague a cutia. nas altas perovas, pumas do ar, nas grandes ramagens, jacu se escondia. O carro de boi num canto esquecido, seus cocões ruídos, rodas cai, não cai, seguindo o progresso da evolução, dos boios mugidos eu não ouço mais. Não escuto a voz do velho carreiro, grande companheiro, meu querido pai. ZYC 488, Rádio Câmara FM, 96,9 MHz, a sintonia de Brasília. Rádio Câmara, a sintonia da cultura. Forma-se agora a Rede Legislativa de Rádio, com transmissão a partir da Rádio Câmara, diretamente da Câmara dos Deputados, em Brasília. Em Brasília, 6 da manhã, bom dia Mato Grosso, bom dia a todos os amigos que estão em sintonia com a Rádio Câmara Cuiabá 89.5. Reforçando, um bom dia também para os amigos em sintonia da Rádio Câmara Brasília 96.9 e os amigos em sintonia com a Rádio Câmara Bauru 93.9. De onde você estiver escutando nós, pode pedir sua cantiga, basta ligar 61-3216-1734. E agora deixa eu prosear com minha amiga Terezinha Primo. Bom dia, Terezinha. Bom dia, Luiz. Tá batuta aí? Tô, tô achando você meio de xoxa. Tá chimite ou qual? Não, tô chimite. Então tá bom. É a gripe mesmo. Ah, isso é coisa... Isso aí é coisa de rico, meu filho. É coisa de rico. É, não tem importância não. Tá certo. Né? E o que que a moça quer escutar? Vamos ouvir Biar e Dino Franco, né? O encontro de poeta. Vamos, pra quem você manda? Eu vou debuiar um pouquinho, Luiz. Debuia. Vamos agradecer a Deus, né, Luiz? Pela nossa família, pela nossa família caipira. E vamos também mandar um abraço a todas as pessoas de longa distância, né? O Lorival, o Vanderlei, o Miranda, né? O Plínio. E todos de longa distância. E o pessoal do entorno também, né? Um grande abraço para a Marionisa, o Wellington Mesquita, Ellen Couto, a Nete, Terezinha Braga, o Marquelis, Divina Serra, o Inácio de Unaí, Geraldo Silva e a Marlene, Leonildo Siqueira, a Laíde. Tem outro Laíde, né? A Laíde Soares, lá de Sobradinho. Lá de Sobradinho, um abraço para ela, seja bem-vinda. E um grande abraço também para a Dalaíde, Maria Rita, Davi, Raquel, toda a sua família, Luiz, toda a sua equipe, tá? Fica com Deus e até amanhã. Até amanhã. Em Brasília, 6:02. Madrugada. Com o ruído das máquinas possantes bem mais quietas e a cidade menos nervosa, sem muita agitação, fui ouvir a simplicidade de dois poetas que vieram falar de coisas simples lá do meu sertão. Nessa hora, tudo parou. O silêncio foi profundo e, pelo meio desta floresta de cimento armado, ouvia-se a viola que me calava fundo, falando de saudade do meu sertão amado. Não há lugar igual aqui. A lua paz morada no sertão em que nasci. Um poeta falou de meu passado e também de minha infância, de meu ranchinho, minha antiga moradia. Falou da natureza e de uma porteira velha, onde no morão João Pacífico deixou sua poesia. Lá no morão esquerdo da porteira, porteira, onde encontrei você pra despedir. Tem uma lembrança minha derradeira, é um versinho que eu nele escrevi. E continuou falando de amor quem amava com firmeza. Falou de Chico Mulato, o maior dos cantador. Falou de sua amada, aquela cabocla Teresa, que todo o sertão conhece por sua história de amor. Há tempo fiz um ranchinho pra minha cabocla morar, pois era ali o nosso ninho, bem longe deste lugar. E falou com emoção, pois falou com tanta mágoa, daquela sua promessa, daquela seca tremenda. Meus olhos não resistindo, caiu mais um pingo d'água. Lembrei de minha boiada, lembrei da minha fazenda. Eu fiz promessa pra que Deus mandasse chuva, pra crescer a minha roça e vingar a criação. Pois veio a seca e matou meu cafezal, matou todo o meu arroz, sapecou todo o algodão. E a madrugada se foi o som da viola. Voltei pro meu gabinete pra outro dia enfrentar. Mas Deus, que é sertanejo, a minha mágoa consola. Com meu pedaço de sertão, eu vivo sempre a sonhar. Eu vou dizer com toda sinceridade o que ainda mora no meu coração. Estou vivendo na grandeza da cidade, mas não esqueço meu pedaço de sertão. Em Brasília, 6:06, e eu aproveito, mando um bom dia pro Silvão, Cabo Silva, lá na Lagoa Tua, em Planaltina de Goiás. Bom dia pro piloto e um bom dia pro João Benedito, lá em Cuiabá. E agora deixa eu falar com meu amigo Vardim. Bom dia, Vardim. Bom dia, Luiz. Tudo bem? Tudo. Garrado? Tô garrado no batidão aqui desde 23 horas. Tava carregando lá, já cheguei na empresa, descarreguei. Daqui um pouco eu tô voltando. Certo. E cansar, que hora que você começa a cansar? Ah, rapaz, já cansado é direto. Tem jeito de começar, mas... Não, não pode parar, né? Mas faz parte, né? Faz parte. E pra ver se dá uma desanuviada aí na cachola, o que você quer assuntar? Vamos ouvir aí o Valito e Marcondi. Visita ao sertão. Certo. Sim, pra quem você manda? Vou mandar aí em primeiro lugar pra você e sua família. E desejar melhores aí pro Valdeci, que se for brilho, se falando, parece que ele deu uma piorada, né? Deu. Mas Deus ajude que ele vai se recuperar. Sim. Vou mandar um abraço aqui pro Luiz Mato também, que é um motorista que tá do meu lado aqui, pra o Mariguete, Lourivaldo lá de Bengui, pra o Adelaide e Maria Rita, pra Alaide lá de... Tem uma lá de Sobradinho agora também, né? Tem. Sobradinho, pra Diluziane, pra Alaide de Luziane. Para Rosa Caetano, para o Carlinho Leiteiro, né? O senhor deve estar agarrado também. Certo. E para o Josimar PLG, para o Milton de Castro e família, o Oscar Neto e a família também, um abração para ele. Inácio de Unaí, um abraço também, que Deus faz dele. Para o Francisco e Cláudia de Formosa, para o Anete e familiares dela. Dona Maria Nise, um abraço, ela já passou por aí, né? Para a Dona Maria Nise, um abração também, ela parece que está meio gripada, mas vai melhorar se Deus quiser. E para o... você já falei a Adelaide, falei já. Para o Rubão aí, pessoal, todo mundo aí da Embrapa, aí, um abraço para todos. Para o Joendo lá em Brasilinha, Dona Conceição, Dona Maria, Dona Zezé do Lago, né, que ela falou aí também. Dona Terezinha Braga, Terezinha Prima aí, passou também. Seu Fulô, seu Elit Mesquita, um abração. E para todos aí, um bom dia, Luiz. Bom dia para você também. Falou, até mais. Até mais. Em Brasília, 6:08. Eu fui rever minha terra, o lugar onde nasci. Estava tão diferente, quase nem reconheci. O sítio Santa Maria, aonde há tempos vivi, com meus pais e meus irmãos, no meu querido sertão, que nunca mais esqueci. Quando cheguei na porteira, bateu forte o coração. Não vi mais o cafezal, foi grande a decepção. Não podia compreender tamanha transformação. Se eu tivesse adivinhado, jamais teria voltado pra visitar meu sertão. Lá na cerca da divisa, no alto do espigão, parei na sombra frondosa do pé de manga gorbão. Em pensamento eu vi papai em seu alazão, correndo por todo lado, dando rodeio no gado, com o cachorro gavião. Não vi o carro de boi, nem a boiada carreira. Não vi mais a bezerrada e nem as vacas inteiras. Suriou o riozinho que eu pescava de peneira. Nada resistiu ao tempo, nem mesmo a bomba de vento e a nossa velha banheira. Da antiga moradia, só a ruína ficou. Os vizinhos se mudaram e alguns Deus já levou. Meu rosto banhou em pranto, o meu coração chorou. Ali na realidade, só abracei a saudade do tempo bom que passou. Em Brasília, 6:13, vamos falar agora sobre a agenda de votações dessa semana aqui na Câmara. A reunião de líderes está marcada para hoje às 15 horas. O presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, disse em entrevista à Rádio Câmara que a prioridade é a votação em segundo turno da matéria que trata da maioridade penal, a PEC 17193. A proposta permite o julgamento de adolescentes infratores entre 16 e 18 anos por crime hediondos como estupro, latrocínio, homicídio doloso ou lesão corporal seguida de morte. Tem muito mais, mas para a gente ficar sabendo, nós vamos conversar com a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal. Deputada Érica, bom dia. Bom dia, é um prazer imenso estar no programa Brasil Caipira e falando com você, Luiz. Deputada, na opinião da senhora, quais os principais destaques em termos de importância e de urgência que deverão ser discutidos essa semana? Eu penso que, como você já disse, nós vamos ter a votação, a previsão da votação do segundo turno da PEC 171, que reduz a maioridade penal, que é um objeto de muita polêmica dentro do Congresso Nacional. Inclusive, o próprio processo de eleição, ele também está sendo questionado. O próprio Supremo, uma vez que houve a votação, não se atingiu o número de 308 votos e o presidente coloca de novo em votação a mesma proposição, ferindo o regimento interno, a própria Constituição. Enfim, é uma matéria extremamente polêmica, porque nós discutimos se nós vamos resolver o problema da criminalidade, que não está associado aos atos provocados por adolescentes. Eles representam um percentual de menos de 1% do processo dos atentados que existem contra a vida, por exemplo. Nós temos apenas 0,07% dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, mas nós também nos perguntamos se resolve o problema da violência provocada por adolescentes, colocá-los em uma cadeia que a sociedade inteira sabe que não recupera ninguém. Nós acabamos de encerrar uma CPI do sistema carcerário que, mais uma vez, constata que o nosso sistema carcerário é um sistema que aprofunda o conflito com a lei. Então, se nós queremos realmente enfrentar a violência, é muito importante que nós entendamos que as medidas socioeducativas, a internação, por exemplo, de adolescentes em São Paulo, elas têm uma reincidência de por volta de 13%, segundo a presidente da Fundação Casa, que é responsável naquele estado pelas medidas de internação ou as medidas socioeducativas. E nós temos no sistema prisional uma reincidência de 75%. Então, esse tema, ele vai estar em pauta e ele carrega em si uma polêmica muito grande. Nós temos posicionamentos da Igreja Católica, por exemplo, que diz que é preciso você atacar o problema na sua origem. Nós precisamos de políticas públicas para impedir que os adolescentes entrem em conflito com a lei, que entram na sua grande maioria por crime contra o patrimônio, porque a sociedade diz, consuma para eu te respeitar e não dá o direito de consumir. É uma coisificação, uma mercantilização muito grande das nossas relações. Mas, Luiz, nós vamos ter uma polêmica muito grande também essa semana. A previsão de votação, é óbvio que essa previsão ela ainda vai sofreu o crivo do Colégio de Líderes, pode haver modificações na pauta, que é a questão do reajuste, dos critérios de reajuste do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. É uma grande polêmica também, porque há uma série de estudos que apontam que ao haver o reajuste dos recursos que são dos trabalhadores, de uma forma diferenciada, nós teremos de pronto a paralisação de programas como Minha Casa Minha Vida, que existem e atendem a demanda de um segmento da população de até 3 salários mínimos, que é a grande demanda reprimida, por exemplo, por habitação, porque é um recurso barato, o recurso do FGTS. Se você aumenta a remuneração, ou, enfim, a correção desses reajustes, esse reajuste também vai sofrer na sua aplicação esse percentual. É uma matéria que eu penso carrega muito polêmica nesta semana, está prevista para discussão nessa semana. Para outras discussões, nós temos, por exemplo, a urgência de um projeto do deputado Marco Maia, que estabelece condições especiais de aposentadoria de trabalho para fotógrafos, repórteres cinematográficos, enfim, para esses trabalhadores, considerando que o exercício da sua atividade tem um nível de penosidade e de risco. Então, são matérias que estão postas para esta semana, que são matérias que exigem um nível grande de discussão na Câmara Federal. Deputada, tem alguma pauta assim de menor visibilidade que tem chance de entrar em discussão? Enfim, nós temos uma previsão, por exemplo, há um projeto que dispõe sobre a responsabilidade civil do Estado, que é o deputado Hugo Leal, que é um projeto onde você responsabiliza o Estado, inclusive abrindo uma possibilidade, isso carrega, de certo, pode carregar uma polêmica de indenização. Quando, por exemplo, o Legislativo atua e atua de forma indevida, o Executivo, enfim. Então, essa é uma outra matéria que vai estar em discussão dentro, que está prevista a discussão. Então, eu digo assim, está prevista, mas nós sabemos que tudo isso passa pelo crivo do Colégio de Líderes, que vai adequar essa pauta, e é do Colégio de Líderes que sai realmente uma pauta. Mas eu digo que são várias matérias que estão em discussão, por exemplo, a obrigatoriedade de elaboração e cumprimento do plano de metas pelo Poder Executivo Municipal, Estadual e Federal, ou seja, a partir das propostas da campanha eleitoral. Nós temos, enfim, essa é uma outra discussão, inclusive, se houve uma proposta na campanha eleitoral que você possa, que o gestor, seja municipal, estadual, federal, enfim, ele tenha que elaborar um plano de metas para esse cumprimento, também é uma matéria que pode ter alguma polêmica. Eu diria que nós temos uma pauta que carrega matérias que podem ensejar uma grande discussão. O Colégio de Líder vai avaliar se é possível haver a construção de um processo de consenso. Eu diria que essa discussão, particularmente da maioridade penal, eu fico muitas vezes pensando, Luiz, que esses adolescentes, eles, em algum momento o Estado falhou com eles, seja na escola, seja quando recorreram ao Conselho Tutelar e não tiveram uma medida de proteção, e a possibilidade que se tem de eles terem acesso a políticas públicas para interromper a trajetória infracional e ressignificar as suas vidas, ela vai ser definitivamente arrancada ao se colocar esses adolescentes nesse centro prisional, que tem um déficit de vagas, de mais de 200 mil vagas. A realidade nós temos aqui em Brasília, mas não é só de Brasília. Eu participei da CPI de Santa Catarina. Nós temos essa realidade no Brasil inteiro. É uma realidade que as pessoas aprofundam um conflito com a lei. Por isso a reincidência é tão grande. Mas sim, são matérias que é preciso que nós possamos discuti-las com muita profundidade para que nós possamos dar respostas à própria sociedade. Tem ainda uma outra matéria que pode ter alguma polêmica, que diz respeito à proibição do infanticídio, particularmente por comunidades tradicionais, comunidades indígenas. Tem um substitutivo que eu acho que guarda um consenso muito grande, que foi elaborado pela deputada à época, Janete Pietá, que assegura, ao mesmo tempo, uma posição do Estado de conscientização para que não haja essas práticas de infanticídio, mas sem desrespeitar a própria comunidade, as comunidades tradicionais e a sua cultura. Entendendo que é uma construção cultural, que tem que haver uma desconstrução, mas e que o Estado tem que se dispor a isso. Essas práticas que existem em algumas comunidades, existem hoje muito menos, penso eu, do que já existiu em outras ocasiões, de infanticídio de crianças com deficiência, ou enfim, essas práticas culturais, que há um projeto versando sobre isso. Eu diria que destas proposições, enfim, nós temos muitas polêmicas acerca delas, né? Certo. Deputada Érica Cocai, muito obrigado, uma boa terça-feira, uma boa semana e um bom trabalho para a senhora. Para todos nós. E foi um prazer imenso estar participando do programa, te parabenizar pelo programa e desejar um bom dia a todas e todos que nos escutam nesse momento. Um abraço. Outro. Em Brasília, 6 horas e 22 minutos, acabamos de conversar com a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal. E agora vamos falar de cantiga com Juca Kifuri, da música caipira, meu amigo Oscar Neto. Bom dia, Oscar. Bom dia, seu Luiz. Tá tudo firme aí? Tudo, e você? Graças a Deus, tranquilo. Ontem você não viu a última dupla, sua mãe viu. Tirou... Pois eu não pude esperar, Luiz. Você perdeu um show, tiramos um retrato com todo mundo. Oh, beleza. Mas eu assisti Luiz Mulato e Mosaíra, o que, que é aquilo, hein, rapaz? É, rapaz, é da... A derradeira foi do mesmo naipe. Mesmo naipe? Mesmo naipe. O Maurílio Borges ficou de boca aberta quando escutou o Luiz Mulato, assim, ficou babando. Certo. Abraço pra ele, pro Valdo e pro Zé Cristino. Certo. E depois eu falo da moda, Luiz, pode ser? Pode ser, pode emendar os abraçamentos. Então vamos lá, Maria Eunisa, o Lourivaldo, Manuel Pedro, a Santino, o Vardinho, o Fulô, Terezinha Braga e Prima, a Teodora, o Miranda, a Dona Suca lá em Bauru, Leonildes, o Walter Van Pereira, conheci ontem, foi um prazer, um abraço. Recebi uma ligação muito bacana ontem do seu Zé Macário, pai do Lincoln. Um abraço, Zé Macário, um abraço para Dona Gessina, vamos conversar mais depois, conforme a gente combinou. Um abraço pro Joaquim, também falei com ele ontem. Enfim, um abraço a todos que estão ouvindo, que me ofereceram música, que não ofereceram também, tudo de bom, não tem problema. A música que eu pedi é de 58, de 1958 a 60, o Tião e o Pardinho se separaram pela primeira vez. Aí o Tião foi cantar com o Carreirinho, eu já falei essa história, e o Zé Carreiro, que não era bobo nem nada, pegou a melhor primeira voz que existia e existe até hoje, que foi o Pardinho. E eles gravaram 10 modas naqueles 78 rotações nesses 3 anos. Eu escolhi hoje a gravação original, que foi pela primeira vez gravada, Pai João, uma atuada muito bonita. Muitos anos depois, Tião Carreiro e Pardinho regravou, e ela é mais conhecida como com Tião Carreiro e Pardinho. Mas Pedro Bento Zé da Estrada e Jacó e Jacózinho, pelos que eu me lembro aqui, também regravaram. Então eu quero oferecer a todos que estão na escuta essa moda histórica e Pai João, composição do Zé Carreiro e Xanduzinho, para todos vocês. Obrigado. Abraço, Luiz. Outro. Em Brasília, 6h24. Caminhei e passar naquela estrada, vi uma cruz abandonada, como quem vai pro sertão. Há muitos anos nesse chão foi sepultado um preto velho verá, por nome de Pai João. Pai João, na fazenda dos coqueiros, foi destímido carreiro, querido do seu patrão. Sua boia o chibante obriou no morro mais perigoso, arrastava o carretão. Numa tarde, a João não espera que a morte lhe ronda lá na curva do Arião. E numa queda, embaixo do carro caiu, do mundo se despediu, preto velho Pai João. Caminheiros, aquela cruz do caminho, já contei tudo certinho, a história de Pai João. Resta a saudade daqueles tempos que foi o velho carro de boi no fundo do Mangueirão. ZYC 488, 96,9 MHz. Rádio Câmara, a sintonia do Legislativo. Rádio Câmara, a sintonia que liga você. Em Brasília, 6 horas e 31 minutos. 6h31 e agora deixa eu falar com meu amigo Zé Serra. Bom dia, Zé. Bom dia. Tudo bom com o amigo? Tudo bem, graças a Deus, com você e a família. Tudo bom. Café eu sei que você já provou, hein, Neuza? Neuza ainda não provou, não. Ainda tá meio desanimado de provar o café. Tá bom, Marco. Mas vai provar. Vai tomar, tá certo. E o que você escolheu pra nós ouvir? Eu escolhi Se Deus Mandasse nos Homens, né? Era bom, né? Pois é. Vai pra quem? Vai aqui pro Meu Amor, né? Certo. Vai pra Maringuete. Santina, Teodora, Welton de Mesquita, Tomé de Souza, Nete, Geraldo Silva, Lodivaldo Birigui, Walter Van, o seu Walter, pai do Valteci, o Flor, Zair Rocha, Marquelise, Adelaide e sua esposa, Severino Milanês, a Leonildo Siqueira, o Oscar Neto e a sua família toda, né? Falar tudo nome por nome fica difícil, mas inclui a família toda, que tá, né? O Vardim, o Juarez de Braslândia, o Inácio de Unaí, a Cláudia de Formosa, o Francisco Lira e todos que estiver ouvindo e gostar da música. E um abraço. Se eu não conseguir, uma boa semana para todos, viu? Você também, com Deus. Até amanhã. Até amanhã. Em Brasília, 6h32. Se Deus mandasse nos homens, seria bem diferente. Todo mundo seguiria Jesus Cristo onipotente. Não haveria espaço para nascer uma semente. Pois o povo estaria cada vez mais previdente. Então todos viveriam jeito mais prudente. Se Deus mandasse nos homens, não seria nada igual ao que sempre aparece na notícia do jornal. Nada mais de assassinatos de maneira desigual. Existiria drogas causando assim tanto mal, que destrói a juventude, que é levada a um fim fatal. Se Deus mandasse nos homens como rege a noite e o dia, não haveria inveja, traição, hipocrisia. Ficaria ainda mais clara a importância da família. Pais e filhos assassinos Deus jamais permitiria. Destruiria a mentira, a maldade, a covardia. Se Deus mandasse nos homens, seria melhor pra gente, pois ele não deixaria ninguém ser inconsequente. Deus do céu exigiria obediência permanente, impedindo Adão e Eva a dar ouvido à serpente. Não haveria pecados que existem, infelizmente. Se Deus mandasse nos homens, não existiria guerra. Um irmão matando o outro, manchando de sangue a terra. Gente que governa e mata, achando que nunca erra. Jesus Cristo

Em Brasília, 6h40. E agora vamos até Planaltino de Goiás. Nem sei se ele tá por lá. Vou falar com meu irmão Davi. Bom dia, Davi. Bom dia, Luiz. Tudo bem? Como é que passou de ontem? Tudo bom. Conseguiu falar com o homem da grama? Consegui. Encontro com ele lá no, em frente ao hospital de base. Combinaram? Eu acho que vai dar certo. Então, além de labutar com a venda de calcário, vai vender grama também? Rapaz, eu vou ver se vai dar pra conciliar os dois. Eu acho que vai dar. Tá bom. Planta um e aduba com o outro, né? Planta um e já vai adubando com o calcário. Falar nisso, falar em calcário, de vez em quando dá uma... Fala uma canjaminha nesse telefone do calcário aí, porque agora tá na hora de a gente correr atrás até novembro. Então, quem quiser comprar calcário, como é que fala com você? Vai falar no 9606-5223 e 9151-2571. Tá bom, quando for mais 7 e pouco eu vou te ligar que eu preciso do telefone do Manel. E o que você quer escutar? Luiz, vamos ouvir Calçadão aí com Zé Mulato e Cassiano. Vai pra quem? Luiz, primeiramente, eu achei muito simpática. Eu nunca tinha falado com a Manu. É muito simpática, Manu. É muito bacana. É o que todo mundo fala. Pois é, Luiz. Muito, muito mesmo. É, vai pra Manu, pra toda a equipe aí do Brasil Caipira, Luiz. Quero mandar pra ela aí lá de Sobradinho, do sítio São Bento, se não me engano. E pra outra lá aí lá de Lusiânia. Terezinha Primo, Terezinha Braga, pra o Fulô. Pra esse povo tudo, eu tô a caminho da padaria. Sim. Então eu estou sem a lista, mas vai para todo mundo que estiver ouvindo o Brasil Caipira, Luiz. Tá bom. E um abração para você. Lá para 7 e pouquinho eu te ligo, tá bom? Combinado. Com Deus, até amanhã. Valeu, um abraço. Com Deus. Tchau, tchau. Em Brasília, 6h42. Ei, compadre, vamos caminhar. Uai, você tá na maiação, compadre? Uai, compadre, é muito bom para limpar os canários do bronze, evitar uma sapituca. É. Um sedeco, né, compadre? Livrar de um cangolê. É verdade. O trem é meio trabalhoso, mas é divertido, compadre. Viu daí? Vamos lá. É no calçadão, que a gente evita morrer, ainda arrisca ter mais uma paixão. É no calçadão. É, mulherzada. Que a gente evita morrer, ainda arrisca ter mais uma paixão. Bendita sejas, mulher. Bendita. Calçadão do Pistão Norte, todo fim de madrugada, para me manter de pé, faço a minha caminhada. Num formigueiro de gente, tem muita coisa engraçada. Observo o movimento e acabo dando risada. É no calçadão. É no calçadão, que a gente evita morrer, ainda arrisca ter mais uma paixão. É no calçadão. De novo, mulherzada. Que a gente evita morrer, ainda arrisca ter mais uma paixão. Ei, compadre, mas tem cada um avião, coisa bonita. Ei, cada capivara também, compadre. Tem muita anca bonita e algumas já bem minguada. As velhas carregam um terço, reza de cara amarrada. É que se acaso cair e morrer na caminhada, já vai direto pro céu com a arma encomendada. São Pedro vai ver, compadre, gastão com tudo. É verdade, só falta a vassoura e a floresta, né, compadre? É no calçadão, é no calçadão, que a gente evita morrer, ainda arrisca ter mais uma paixão. É no calçadão. Que a gente evita morrer, ainda arrisca ter mais uma paixão. E os velhos, compadre, metido a galo cego. Entusiasmado que sou aí, compadre. Os velhos é que eu acho graça, de titela empinada, pra impressionar as coroas que encontram na caminhada. Usam a sunga moderna, daquelas bem apertadas, sem ter consideração com a falecida espingarda. Aí tem de tudo, compadre. De tudo mesmo. É no calçadão, que a gente evita morrer, ainda arrisca ter mais uma paixão. É no calçadão, que a gente evita morrer, ainda arrisca ter mais uma paixão. E com pato perdão, tipinho lá que não é bem do nosso time, não. Ei, será que é aquele tal bicho, compadre? É o Tar. Tem até um tipo esquisito que nem gosta de viola. Só de ver que eu tô olhando, ele já se descontrola. Atravessa o andamento e em vez de marcha rebola. Não sei se é o Tar de Chibungo ou com pouco é o Tar Boiola. Hey, mas não é a mesma coisa não, compadre? Uá, compadre, esse rama eu não compreendo não, senhor. Pra mim que boiola, chibungo, qualira, baitola, sartamorte, tudo é um trem só. É um trapezinho, compadre. Muito mais corajoso que nós, hein, compadre? É, bruto no trem. É de ver. É no calçadão, é no calçadão. E a gente evita morrer, ainda arrisca ter mais uma paixão. É no calçadão. E a gente evita morrer, ainda arrisca ter mais uma paixão. Viu aí, compadre? Lá no calçadão desse tipo aí, ó. Ah, tem de tudo por lá, né, compadre? O aí é só sair pra tocar com você. Ei, aqueles mulherzão, hein, compadre? É, tivesse cada um milhão, né, compadre? De conversa casada. É verdade. Andamento bonito, marcha batida pura, né? É, acho que tudo bem. Em Brasília, 6 horas e 47 minutos. E agora, vamos até Planaltina para eu prosear um cadinho com meu amigo Tomé de Souza. Bom dia, Tomé. Isso, tudo bom? Tudo bom, e o amigo? Graças a Deus, vou indo. Devagar e sempre. Certo. Chegou num acordo aí, escolheu a cantiga? Cheguei num acordo, né? Não com a dupla que eu queria, mas a mentira e a verdade com o Horizonte Beira-Mar, né? Sim. E vamos para Mar, viu? Certo. Bem rapidinho, para Maria Unísia, para Mercedes, para Leonildo Siqueira, para a Nete, a Manuel Pedro, o Edson, o Maringuete, a Laíde lá de Sobradinho, e para toda a nossa família caipira, para Dona Lilma, para a Santina, para você e família, a Manu e família, os Viviane, né? Certo. E até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, fica com Deus. Amém, nós todos. Em Brasília, 6h48. Tantos fatos me coloco a refletir sobre a mentira e a verdade, vou tentando concluir. Existe gente que mente no intuito de progredir nos caminhos da verdade, é que podem conseguir. Através da mentira, a verdade tento ocultar. Não pode mentir pra Deus, nem preciso mencionar. Quem sofre com a mentira, só Deus pode acalentar. A mentira deixa marcas que não dá pra apagar. Da infância a mentira está presente, fazendo grandes estragos nos corações mais carentes. Quem cresce baseado nela fracassa instantaneamente. Pra fazer brotar o mal, A mentira é a semente. A verdade é um amuleto nas mãos de quem acredita. E ser honesto e sincero deixa a vida mais bonita. A mentira é um erro, já está dizendo a escrita. Enquanto que a boa fé é a verdade bendita. Em Brasília, 6 horas e 51 minutos. E agora deixa eu falar um cadinho com meu amigo Nero, lá da Vicente Pires. Bom dia, Nero. Bom dia, Luiz. Tudo bom com o amigo? Tudo bom, e você? Tô escapando com os poderes de Deus. Canta bom. E o que que o amigo quer escutar e para quem se recomenda? Ô, Luiz, manda aí com Sidão e Marinho. Tô um pouquinho na garganta aqui. Se dá um marinho, cantar o Dor de Papel, né? Sim. Eu mando aí pra todos os ouvintes da Rádio Câmara, do Brasil Caipira, e penso que participaram hoje, a Terezinha Prima participou 6 horas, tô na escuta de 6 horas, e o Vadinho, meu amigo Oscar Neto aí, mas o pai dele também, e o Zé Serra também que participou, a neta do Recanto também, que não esquece de mim, e o Davi, e o Tomé de Souza participou agora, né? E pra você e pra Manu também. Um abraço a todos aí, todos ouvintes do Brasil Caipira. Obrigado, com Deus, até amanhã. Um abraço, tchau. Em Brasília, 6h52. Era uma mulher bonita que desceu do seu carrão. Parecia estar pesada, uma sacola em suas mãos. Naquela cena esquisita, fiquei prestando atenção. Ela não me viu olhando, virou as costas deixando a sacola ali no chão. Não demorou muito tempo, a cena continuou. Um catador de papel no mesmo lugar parou. Curioso abriu a sacola e olhando dentro ficou. Vendo o que eu estava vendo, a sacola foi tendendo e o que tinha me mostrou. Dentro daquela sacola tinha 8 cachorrinhos, 4 machos, 4 fêmeas, quase todos escurinhos. Um do focinho bem preto, dos 8 era o mais clarinho. E aquele homem coitado botou com muito cuidado a ninhada no carrinho. Passou por mim tão contente, me dizendo a sorrir: vão ter lá no meu barraco um cantinho pra dormir. Eles precisam de leite e a gente tem que acudir. Só depois deles grandinhos, pros amigos e vizinhos, é que vou distribuir. Mesmo não sendo de raça, sempre tem alguém que gosta. Pra quem fez essa maldade, preciso da resposta. Todos vão ficar bonitos, eu faço qualquer aposta. Um vai ficar meu amigo nas ruas junto comigo. Vai ser o meu guarda-costas. De fato, o cão é do homem o amigo mais fiel. E a madame cometeu um ato muito cruel. Mas Deus coloca no amargo sempre uma gota de mel. Que exemplo de carinho deu amparo aos cachorrinhos no catador de papel. Em Brasília, 6 horas e 55 minutos, já estamos subindo a ladeira. Vamos para o Ziaco Derradeiro ouvinte de hoje, meu amigo Rogério do Assentamento Renascer. Bom dia, Rogério. Bom dia, Luiz. Como é que vai, o amigo? Tudo em riba. Apagando fogo? Rapaz, esses dias não, Luiz. Graças a Deus está melhorzinho esses dias, hein? Então tá bom. E que cantiga você escolheu para nós fazer o arremate de hoje? Vamos ouvir aí o Cochonilho aí, né? Vamos, com Pedro Bento, Zé da Estrada, vai pra quem? Ofereço aí pro Oscar Neto, que pediu aquela música aí, que aquela é bonita demais, viu, cara? O trem arrumado, hein? Sim. E pra galera toda aí, pra menina que atendeu aí, cara, pro meu amigo Link também, que mais nunca... Acabou de chegar aqui. Acabou de chegar, eu falei pra ele que eu ia oferecer pra ele, que eu não ia esquecer, não. Tá aqui no pé do eito, tá bom então. Pra falar. Falou, cara. Obrigado. Vou oferecer pro meu amigo Dino Lopes lá da rádio também, viu? Ele sempre oferece pra mim. Fica com Deus, todo mundo. Até amanhã, então. Galera. Tá bom. Fica com Deus. Em Brasília, 6h56. Agradeço a todos que me ajudaram a fazer o Brasil Caipira. Obrigado a Manu, ao Bibiano, a todos que estão em sintonia. Continuem, porque o Jornal com a Palavra começa agorinha. Linco e Elisabel já estão por aqui. Fiquem com Deus e até amanhã. A gente se despede com a música escolhida pelo Rogério, lá do Assentamento Renascer. Pedro Bento, Zé da Estrada, Cochinilho. Viajava pelo sertão afora, o meu amor ficava em casa preparando um novo cochinilho para a próxima viagem, dormindo sobre ele. Como era bom sonhar de algodão por meu amor trançado, meu novo cochinilho ficava bem macio para ser a minha cama, a sombra de um coqueiro no chão de alguma estrada, à beira de algum rio. Cochinilho, meu leito de algodão, cochinilho, venha forrar meu chão. Dormindo sobre ele, na confusão do sonho, eu me senti um rei, com toda a criadagem rodeando meu castelo, eu vi que era verdade. Na hora que acordei, eu era o rei da estrada e via nas alturas um exército de estrelas por sobre mim.